quero sugar todo o seu leite, nem quero você enfeite do meu ser. Apenas te peço que respeite o meu louco querer. Não importa com quem você se deite, que você se deleite, seja com quem for. Apenas te peço que aceite o meu estranho amor. Amanhã deixa o ciúme chegar, deixa o ciúme passar e sigamos juntos. Oh, neguinha, deixa eu gostar de você pra lá do meu coração. Não me diga nunca. Combina com meu jeito. Nós dois fomos feitos muito pra nós dois. Não falem dramáticos efeitos, mas o que está depois? Não vamos fuçar nossos defeitos, gravar sobre o peito as unhas do rancor. Lutemos mais só pelo direito ao nosso estranho amor. Amanhã, deixe o ciúme chegar, deixe o ciúme passar e sigamos juntos. Neguinha, deixa eu gostar de você pra lá no meu coração. Não me diga nunca não. Passar e sigamos juntos. Oh, neguinha, deixa eu gostar de você pra lá no meu coração. Não me diga.